que acionamento da Bijet 6700. Autorizado 6700, chame táxi, cheque. Reportar a táxi. POB 87, vamos alternando com fins com uma autonomia de 3 horas. 87 com fins 3 horas, confirma, senhor? Confirmo. Copiado, objeto 6700, táxi aprovado até o ponto de espera pistão 0, QNH agora 10, 13, QNH padrão, chame pronto para decolagem de ponto de espera pistão 0, EB 6700. Sim, livre táxi. Estado padrão, objeto 67. próximo ponto de espera. Pronto, 6700. Objeto 6700 autorizado a alinhar e decolar, pistão zero. Vento agora de 290 graus, 029. Sim, autorizado a alinhar e decolar, objeto 6700. Salvador, leve 6749, Luna 4, para pushback acionamento. Autorizado 6749, chame táxi, senhor. Chamada táxi, autorizado 6700 decolado aos 07. Chama agora o controle de Salvador 119.8, senhor. Bom voo. 198, obrigado. E 00. 00, suba ao 340, Dael, vigilância. Depois vai direto, Dael. Autorizado. Obrigado. Táxi web 674971, 3 horas 45, alternando Galeão. De 45, Galeão copiado, o senhor confirme somente o PLB? 71. Tem táxi aprovado via Índia e Alfa. E que negar padrão, chame pronto para decolagem de pontos para a pistola 06749. Índia Alfa, 1013, pontará pronto 10-6749. Controle, objeto 6700. Possível. Necessito uma proa 230 para liberar formações. Ciente do desvio 6700. É. Deu autorizado ali, Martina, 749? Pronto para decolagem, senhor? Afirmativo. Ajuste 6749, autorizado alinhar e decolar, pistão na zero. O vento agora é de 320 graus, 019. Ali, decola para 749. Objeto 6749, decolado ao Zuno 3. Chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, senhor. Bom voo. 198, 6749. Controle Salvador, muito bom dia, web 6749. Bom dia, suba ao 340, saída da Goal e vigilante. 340, Gole. Autorizaria da presente. Afirmativo, Gole. Controle, autorizaria a prova de Gole, está presente? Autorizado, Gole. Gole, 6749. 349, chame Recife, 1288, antena 264. 288-264, Recife, 6749.